Agora. Olá, DJ Cider. Tudo pronto? E é desse jeito assim, ó! Bora pra cima, assim, da Top Society, bacana, hein? E a hora do marcante aí, ó! Você pra mim é uma pessoa especial. Passo de tudo para te dar o meu amor. Você não quer me dar um pouco de valor. Meu coração está sofrendo por você. Me dá só uma chance, sem você não sei viver. Vem pra mim, não demore por favor. O tempo passa tão depressa e sem você eu nada sou. CMF também já está por aqui marcando presença conosco aí. Obrigado, parceiro VJ Leto também. Tá aqui no sistema, tá só na banda. E o amigo Leozinho, grande Léo, já por aqui. E a rapaziada chegando por aqui firme e forte, obrigado. Bora nessa! Só começando por aqui na beira da piscina. Rafael e Bibê Maninho, somos nós aí, ó. E as nossas gatas aí do buraco escuro. Tá aqui de boa, pode crer. Quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver. Tu é viciante, essa topa toda faz o pé. Pra quem tá solteiro do vizinho, eu quero ver. Aqui, minha pessoa. O som da tecnologia. E a galera vem chegando aí. Chegando, pode crer. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brigou comigo e me iludiu. Ai, DJ Cider! Cider! Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te vejo. Quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Ela, ela, ela, ela. E é vazio! Bora ir pra cima! Música. Diego Freitas já está por aqui com a gente. Obrigado pela presença por aqui na Top Society. Segunda-feira, festa da ressaca por aqui. Na segunda do festival aí, ó. Tem Diego Costa e o som do Google Boy. Detalhes, tem baixo e a Sayag pra rapaziada, hein? Agora falou que me ama, eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer. Fala, professor Lino Manino! Eu não sou tão boba, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Banda 007. Bora pra cima. Produções DJ Rafael MB. Fala, Geandra, como é que é? DJ Patrick. A moral. Ontem foi sucesso total, aí pode vir. E o parceiro Feliz também está aí na área. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. Se der. Nesse momento, quero te dizer. Fala, meu parceiro Nino também está aqui na retaguarda. Sou lá, mano, aí, ó. Sinto na minha vida. DJ, DJ. A você, querida. O som da tecnologia. Gugu Boy. Tu não há ninguém. És tudo pra mim. Obrigado, seu parceiro Cláudio. O Max também. O Thiago. Ao teu lado, me está aqui com a gente, aqui no Boy. Diz no dedo o meu compromisso. Por isso, eu vou te assumir. Tua mão, vou pedir. Olha só quem chegou com a gente, parceiro Gebac. Fala, Gebac, a família Gebac. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Ei, ei, não vai dar em nada. Manda a R15 disparando o sucesso. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. E um abraço, minha Lana. O meu compromisso. Aqui conosco, pode crer. Também abraço e a Josi. E a Meire, ó. Pedi, avisa. Nossas gratas marcando presença aí, ó. Eu vou te honrar. Aí, Camila. Eu vou te assumir. Também abraço e a Tia Dó também por aqui com a gente. Obrigado, Tia Dó. Mamãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Bora girando, girando, girando, assim. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Se der. Eu não duvido, não. Gugu Boy. Boy. Boy. Boy. Só no comecinho aí, ó. Fala, parceiro Piau aí, bandido. Pensa tanto em mim que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Muito obrigado, minha rapaziada, aí da Carreginha Vitor Saldi. Grande som do motivo. Parceiro Ivan, também Rafael Imbê. O cara que tá produzindo por aqui nossos CDs aqui, ó. Fala, Rafael, boninho, boninho. Bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me motivo arrebenta, hein? Que sorte a nossa. Banda Os Brontes, a maior referência em Melody. E aí, meu parceiro Fábio? Tá só na banha, Maninho! Fala, Gemark, como é que é, Maninho? Nossa, IBF tá aqui em peso, vale grande! Meu coração agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Baixar o CD do Boy, CD do Google Boy, pelo site Melody Brasil, www.melodybrasil.com, viu? Você, ó. Meu amigo Lula da XP também por aqui com a gente, Jefinho Despintado. Toda a rapaziada curtindo de boa aí, ó. A onda é diferente aqui na piscina, hein? Sai de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Aqui na piscina, rapaziada, ainda tá chegando. E a nossa festa hoje é aqui até as 0 horas, viu? E é desse jeito que a gente gosta, vai! Bora chegar as gatinhas! Quando a gadalha picada, muito obrigado, meu amigo Alessandro Mototax, também que está aqui conosco aí, ó. Ele e a primeira dama. Bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada. E aí, Xandão? Olha só, no sábado, dia 11 de julho, tem o passeio turístico bacana aí da Ferroboot aí, ó. A bordo, vai tá banda Amazonas, Google Boy. E muita cerveja, muita gente bonita aí, Fone Greia. É a boate placa aí. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ David. E quem tá feliz, joga o Brasil aí pra cima aí. Só quem tá solteiro aqui na top, dá um gritinho aí. Joga o Brasil, joga pra cima. E é desse jeito que a gente gosta. Vai, vai, fala, Gemark. Caralho, acende a... O som da tecnologia. Gugu Boy. Boy. Boy. Boy, o som da tecnologia. Vai porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. Vai porra, porra, porra, porra. Vai no escurinho. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo, as meninas dançando e os amigos curtindo, dançando e zoando, a rapaziada até. Obrigado, seus também, Lola. Mas tá aqui comigo aí. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Eu passei no Lula da XP, olha, o cara que gosta desse ritmo aí. Chefe, fala, Lula! Bora, Lula, que é nosso, maninho. Olha o que eu tô falando, tipo popstar. O som da tecnologia. E Paulinho da Adidas Produções. Gugu Boy. Produções DJ Rafael NB. Tá gravando, tá? Levanta a mão só quem gosta do. Faz um sinal. Ai, DJ Cidê! Pra cima, meu DJ! E ela apareceu aí, ó! Tá gravando, tá? E aí, Camilo, como é que é? Tá. E é meu parceiro Nivaldo Buquerque também aqui com a gente, valeu! Gordinho, esse vídeo é Gugu Boy! Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Obrigado, Jean, da Joraninha. Toda a rapaziada, descendo do gelo, valeu! Aqui na piscina, pode crer! Fala, meu parceiro, já filho de espintado também! Juntamente a Beira e a Rose, também por aqui com a gente! Chegou! Alessandro Motofaxo! Chegamos! Curtindo de boa aí, ó! Abre o caminho, equipe meia força! De Moana, fazendo a festa, agitando sem parar. Equipe meia. E o nosso ídolo também, Edivaldo Buquerque. Aí da banda pegada lá, aí vem, aí vem. De Moana, essa equipe, bota pra quebrar. Banda alta, pensa alta, pensa alta. Poderai, aí, Alessandro dos Teclados. O criador de sucesso. DJ Ra. A gente esperta, a festa vai começar. Muitos balde de gelada, vou até o sol raiar. Toda a equipe meia força de Moana. Vem gatinha, que o show vai começar. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo. Olha o som do animal aí, aí. Búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Alô, Melly. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. DJ Cider Boy Gugu Boy. Que ostentação no búfalo hoje é tudo VIP. Desce logo o Scobit pra geral. Bebe siroque pra ficar no grau. Vem com o dourado hoje vai até de manhã. E no comando agora é o DJ Dalan. Agora o Davidson, Rafael e Josias. A evolução do búfalo então se liga na batida. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Aqui, olha! Cadê a torcida do Remo pra responder mais alto? Não? Oi, oi. Dada, dada, dada, escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres. Bora, BJ Israel do Magnata também. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma banho de Gugu Boy. Aí, meu irmão, se liga, aqui é Gugu Boy. Se teu corpo gritar, gritar. Te dou um trato como nunca vão te dar. No sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo. Tudo bem, abração. E a gata Larissa também está se passando por aqui. Pode igreja. Um abraço, meu amigo João. Também já chegando por aqui com a gente. Pode igreja. Tá pedindo e o meu tá querendo. Cara da Semeca e pode igreja, maninho. Somos nós aí, ó. Tudo igual bombom. Bom. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Beleza, meu parceiro Bolinha Batidão também já por ali. Forte abraço, vamos nessa hoje. Top Society. Vamos nessa. É DJ Melly, um exemplo de... Esse aqui é o Divaldo Buquerque, não pula pega na live, ó. E aí, roubaram da rede céu, poça, rouba, poça, rouba. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar, dar. No sexo dou no show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho vou brincar, de lambuja. E o Mora se ligando a seguir assim desse jeito aí, ó. Oi? Tá bacana, tá bonito aí. Vem! Agora é moda esse sax que é da hora. Agora é moda esse sax é da hora. Bora, meu parceiro, DJ Gugu! Também por ali com a gente, obrigado, Jardim, também. Viru de Jairo também aqui, olha. Só na banda, pode crer. The Star, Real Singer, Malum Branco. Te afrouxa, viu? O som da tecnologia. O Gugu Boy chegou. Gugu Boy! Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Foi, foi. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saída. Xabó, tá aqui com a gente, tá igreja. O meu desespero aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo uma... Se liga, meu boy! Terceira música nem acabou. O som da tecnologia. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria um bom amor. passado. 007. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação nossa. Um abraço aí, rapaziada da Laje. Parceiro Big Big, já por ali. Me enganou. Também abraço o Alessandro aí, mototáxi. Garçom, troco. Carro, já. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você. Passando de Mauro Buquerque, bandido! Quiser dar um alô pra rapaziada, mandar um recado, manda crer. É nosso. O DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você... Beleza, minha parceira Geandra. Fica por ali, super abraço pra você, meu parceiro Bolinha Batidão também. Garçom, troco o DVD. Alô, Coré! Galera curtindo, só de boa por ali. Igor Freitas, meu parceiro Rodolfo. Vamos nessa hoje! É o Top Social! Produções DJ Rafael MP. Meu Big Fan! Aí do Vitor Salles, vamos lá! Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de. Se som desse carro arrebenta, viu? Não passa de porrada. Pintura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. E aí? Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Pra fazer amor, Cigar. E quantas vezes te beijei? O Gugu Boy chegou. Beleza, me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. E aí, gata Lamba, também tá aqui conosco, hein, Lamba? Agora não só Josi do Viabene. Te peço muita calma nessa. Essas gatas que sempre estão aqui, ó. Gugu Boy. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Pra fazer amor, pra fazer. Simbora, rapaziada, se não vai, ó. Manda zero. Se liga no arrocha aí. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem mim, tá bom. Eu duvido. Juro que não é pra galinha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto sequer, então vá. Eu duvido. Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais. Uma vontade e um momento, vai bater arrependimento. E aí, você vai? Aí você vai lembrar de mim. Será que vai? Aí você vai lembrar de mim. Ah, tá vendo? Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro.

bebendo que eu jamais bebi. Um abraço, amigo parceiro DJ Thiago. Os amigos lá do Prisão estão comigo porque era você, maninhos. E a última vez. Já já a parada é lá pra. Você. Lá pra pertinho do bar. Tem folha. Tá top seu site. Balada dessa vida de solteiro. Parceiro Thay, Big Big, tá comigo também. Obrigado a vocês, maninhos. Meu parceiro João, tá na área, valeu. Eu achei. Quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. E a partir de... Bora, Marquinho! Eu sou um homem de... Tá comigo, obrigado a você, maninho. Bora, Celina! Amiga parceira Celina, sempre, sempre com a gente. Obrigado, viu? Banda 00. Amigo João, tá comigo também. Obrigado a você, João. Eu sossegui. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sossegui. Mudei a rota e meus planos do que eu tava procurando. Eu achei. Quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois. Google Boy. O som da tecnologia. E a GG puxando o marcante aí, ó. Bora se ligar agora. A onda marcante aqui da Top Soul Site. E a rapaziada chegando no Domingão bacana, hein? Se liga! Se liga! Produções DJ Rafael MP. O Gugu Boy chegou. Pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te contar. E aí, meu amigo Vandique? Tá só na manhã, Vandique? E aí, também o Preto da Didas. Também abraço de Ian Jackson aí. De paixão, e tá pegando fogo no meu coração. Meu amigo Marquinho Raposão. Faz o S. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Louco por você. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Meu bem não vai. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Eu! Sem poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão de um coração que tanto chora. As pessoas. Muito obrigado, parceiro Coreia do Red, também por ali com a gente aí, ó. Toda rapaziada, já curtindo aqui de boa. Também abraço, meu amigo Navalhada aí, Grande Ronaldo. Quero você aqui. Tá aqui com a gente, Michel do Bola 8 aí, ó. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. E meu parceiro Aldo aí voltou! Toda noite a mesma história. Diz pra mim. Galera, rapaziada, no posto completo aí, ó. Não vivo sem ti, meu bem não vai. Parceiro Cláudio Massa também, Thiago e a Jeane. A galera do Tecno está aqui, ó. O que será? E o que será aí? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão. Bora puxando o marcante assim, olha. Vira desse jeito aí, ei. Fala, meu parceiro Rafael MB Manilho. E a galera chega, olha. Está tarde, é? Tarde demais. Não posso. Fala, meu amigo Lourinho da XP, também marcando presença em Lourinho. Aí, Rodrigo. Sinal, se eu errei. Te peço perdão, entenda. Não vejo o pôr do sol desde que partiu. Príncipe negro tocando fundo em mim, fazendo relembrar momentos entre o Cied e eu. Sou de volta no som da galera. E aí, Mauro? Príncipe negro tocando fundo. Grande Mauro Reis por aí, ó. Fazendo relembrar momentos entre o Cied e eu. Sou de volta no som da galera. E a galera já pode baixar o CD do Google Boy aí, olha. Pelo Belo de Brasil, www.com. É isso, Rafael. É, repetindo aqui, olha. www.melodybrasil.com aí, ó. E também pelo site Baixar Melody, www.baixarmelody.com. Menos me dê um sinal. Te peço perdão, entenda. Não vejo o pôr do sol desde que partiu. E aí? E o aniversário aí do dono da XP aí, olha. Tá tudo contratado, DJ Cider. Rapaz, ele falou que ia trazer uma bola. Te beijo, Aldo. Create. Fala, parceiro Bobocó, nossa! Se a nossa história de amor chegou ao fim, as nossas juras de amor só ilusão, foram todas em vão. Se liga, DJ, se liga! Dig, dig, down, down, principi... Bora, Rafael! Como é que é, Maninho? É isso! Bora pra cima, pra cima! Meu amigo Galo, meu também, amigo Galo também, o Grande Viola! Toda a comitiva do Britizal aqui marcando presença, valeu! De amor chegou ao fim. As nossas juras de amor só ilusão, foram todas em vão. Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou de um amor que vivemos juntos. Sem o teu amor. E aí, meu amigo, qual é do Regis? Também por ali com a gente, muito obrigado, galera. Toda a rapaziada já descendo pedindo gelo e qual é? Sempre nós. Esse cara é clube do Remo, não é isso? Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. E aí, Rangel, também por ali. Muito obrigado, Rangel. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. Sou maluquinho por você, amor. Estou curtindo a negra coroa. Banda S. Nossa, a moral. Bora no marcante aí, ó. Oi. Parceiro Coreia, tá comigo, obrigado a você, maninho. Tá do jeitinho que a gente gosta, hoje aqui na Top. Bora, Coreia! De você, ou não, ou sim. Bora, Marquinho! E você confia em mim, sem você não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar a amor. Baixem os CDs mixados na aparelhagem Google Boy no site www.melodybrasil.com. DJ Rafael MB hoje aqui na Top. Ela chegou, Banda Sabor de Mel, simplesmente uma doçura. Por ali e o Bobó, a primeira dama, pode crer. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste esquecer. E aí, Aldo? Também abraço, meu amigo Lourinho. Grande nome da XP. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Sonhos.